voo no 885 autorizado a decolar, 180 graus, 099. Então, 885 da Gol, livre decolagem, 190. Lutando 3858? Prossiga. Só para confirmar, nós saímos na Eco, né? Nós livramos a pista na Eco, né? Afirmo. No final da Eco, na verdade na Alfa, em próxima Eco, tem um afundamento ali do asfalto. Ah, é lá mesmo, comandante. Já foi reportado a Infraero, ok? A Infraero já foi informada deste assunto, está tomando as devidas providências. Ah, ok, então, obrigado. Eu que agradeço, comandante. Nada. Oscar Golf Kilo, contato radar, 7 milhas para posição coral, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada. Mari, assina identificação, Oscar Golf Kilo. Controle Salvador, boa noite, Gol no 885, decola cruza 2000 na Dael Guiné. Gol no 885, contato radar, subnível 360, saída Dael, transição de Guiné. Para 360 na Dael Guiné, Gol no 885. Oscar Golf Kilo, reporte para descida. Controle Salvador, boa noite, Papatão Vitor, Kilo Delta, ciência da Golf, na proa de Amã, autorizado pelo centro de Recife até o 080. Sente, Vitor Kilo Delta, atenção nível 080, acena identificação, chegada a mão. Vitor Kilo Delta. Controle, Vitor, Kilo Delta, atingiu 080. Sente, mantenha 080, aguarde para a descida, Vitor Kilo Delta. Positivo, vai manter aguardando, Vitor Kilo Delta. Na 3455 na posição 8, já estamos prontos para o pushback e acionamento. Teria a nossa autorização, senhora? Fica um pouco cedo? Eu ainda não tenho, não, senhora. Eu fiz o contato com o Recife e estou aguardando o retorno. Mas vamos lá ligar novamente, ok? Tá, ok. 3455 para pushback e acionamento gate 8. Tá, 1-3-3-2-5. 288, alterna 2525, gol no 885, obrigado, boa. Alternado 1-3-3-2-5, gol no 885. 3-3-2-5, alternado, gol 885, obrigado, boa noite. Boa noite. Uniforme Mike, uniforme, assina identificação, chegada a Bonf, desça ao nível 060. Bonf 060, comandante autorizado, solicita o RNAV da rodoviária. Sexto, RNAV, aguarda autorização. Uniforme Mike, uniforme. Vitor Kilo Delta, reautorizado nível 050. 050, Vitor Kilo Delta. Aguarde. Tá 3455, pronto para a cópia? Cópia. Tá 3455. A 3455 está autorizado 360 para Confins, saída Gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem, pista em uso 1-0, frequência do controle 1-9-8, seu transponder 5057. Então 3455. Autorizado, liga 360, Aperwis 58, decolagem da 1-0, curva direita, Gole Gonza 198, 5057, se cotejado correto, estamos prontos para pushback e acionamento no gate 8. Cotejamento correto, autorizado, push e acionamento. Já 3455, grátis. Azul 4071, pronto para a cópia. Azul 4071, autorizado nível 340, repito, 340 para Campinas, pela Upper Whisky 58, para a saída Gole e Gonza, curva. Curva à direita após a decolagem, pista em uso no zero, a frequência do controle de Salvador, 119.8, seu transponder ao 5052, Azul 4071. É, autorizado RNAV, vou pro. Após Bonf, vou em Serra Vitor 367. Papapapá, uniforme, Mike, uniforme. Gente, após Bonf 367, uniforme. Afirma, Azul 4071. Júlio Salvador, boa noite. Bom, no 398, com informação Golf. Ouro 398, acionando a identificação, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Identificou, chegada Mari, desce 060, gol no 398. Arrumei o uniforme, Mike, uniforme, desce e mantenha nível 040. Teu uniforme, Mike, uniforme? Afirmativo da presente 040. Controle o gol no 398. 398, prossiga. Autoriza o procedimento RNAV, prono 0. Guarde autorização para o RNAV, gol no 398. Guarda. Amor, boa noite, Papatango. Papatango Eco, Serra Tango, contato radar. Reporte ponto ideal de descida. Puxa, eu porto a bolsa com o prono voar. Gente. Reporte pronto para a descida da presente voo para do VOR, Eco Serra Tango. Tietê, está mais próximo, cancelar lá para seguir para a rotatória. Sim, Tiago Serratão. Salvador, boa noite, Patango Romeu, Golf Vitor. Patango Romeu, Golf Vitor, contato radar. Reporte ponto ideal de descida. Chegada Amã, Romeu, Golf Vitor. Sim, está no ideal de descida, Vitor. Patango Romeu, Golf Vitor, desça até nível 070, chegada Amã. 070, Amã. Solo 3545, para o táxi, que é o BD 99, 3 horas e 10, Guarulhos. 99, 3 horas e 40, Guarulhos, está autorizado o seu táxi, via táxi, táxi principal, táxi Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, torre em 198, decimal meia dúzia. Bom voo. Táxi Juliette, Alfa Charlie 10, ingressão na Alfa 128,5. Muito obrigado pela coordenação, senhor. Muito obrigado, senhora. Faça um bom voo. Bom trabalho. Tango Vitor, Kilo Delta, atualizado 2000 pés, ajustou no 015, reporte estabilizado na final. Para 2015, reportará Vitor, Kilo Delta. Sou 398, confirma indicada. Está mantendo 270 no momento. Gente, mantém a velocidade, gol no 398. Vai manter, após etapa, autoriza o CAG do 369? 366 no 398. Após etapa, 366, gente, obrigado. Corrida 3455, ponto de espera da 10 pronto. Autorizado decolar, 160 graus, 08 nós. Autorizado decolar, 160 graus, 10 nós. Isso, galinha de decolar, 3455. Patango Romeu, Golf Vitor, informo chegada Amã, vou indo pro de Amã, Romeu, Golf Vitor. Certo, tá curvando à direita, pra proa de Amã, Golf Vitor. É, 070 agora, viu, Romeu Golf Vitor. Gente, mantenha nível baixo para a descida, Romeu Golf Vitor. Golf Vitor. Papau Paulo informa que uniforme, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limitado pela magnética 120 de Simbra. 230, limitado pela 120 de Simbra, uniforme, Mike Uniform. Chame o controle, tá? 3455. Controle, Altan 3455, boa noite, cruzando 2000 pés na frente, escuta. 3455, contato radar. Salvador, boa noite. TAM 3662, informação Golf 390 Natal. Informe, Mike Uniforme, tem condições de pregar a razão maior de descida? Afirmativo. Gente, quanto empregará? Bem quieto. Gente, Uniforme, Mike Uniforme. Cruzou 070, descida pro 060, vão no 398. Vão no 398, após a posição intacta, pipo pro Serra Vitor 366, ajuste 10 no 5. Pode continuar a descida? Estimativa até o 050, após ITAP, autorizado 2500 pés, ajuste 10 no 5. Após ITAP, 2500 comigo, vão no 398. Papatangosca, Golf Kilo, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, limite ao localizador. Golf Kilo, esquerda 360, confirme. Limitado pelo localizador, Oscar, Golf Kilo. Limitado pelo localizador, Golf Kilo. Controle TAM 3455, pode ir para a gola e está presente? TAM 3455, mantenha a saída. Golf Kilo ainda mantém o 050? Confirme. Oscar Golf Kilo mantém o 050? Afirmativo, aguarde para a descida, Oscar Golf Kilo. Pelo. Aciona a posição para liberar o ar-condicionado aqui para gente, por favor. Muito aguardo. Seu solo, dentro de estacionado, tudo sem tempo e uso. O avião é a câmera 30, tá pronto, copo? Curtinho, pode mandar. Salvador, Recife, 350, aerovia Peruí 58. Decolada 90, curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju. Código 5055, frequência do controle em 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Achou para 190 por formações. Gente, eu informo aqui, uniforme, mantenha o 909. Botar 34. Está voando pro A265 para evitar a formação. 3455, ciente pro A265. Olá, só dando descida. Cuidado, chame para o táxi. Calma aí. TAM 3662, copia. O zero vai reportar quando pronto. Sal, nível 390. Aerovia up, zero no zero. Decoladão no zero, curva esquerda. Subida Pucca, transição Zipar. O frequência do controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6 e o transponder em 5063. Some curva esquerda para o A195, limite ao localizador. 195 localizador. Foi autorizado o RNAV. Gente, aguarde para. Ou melhor, foi na Pro Servitor 368 da presente. Uniforme, Mike Uniforme. Gente, 368. Papatango Romeu Golf Vitor vai manter proa limitado pelo localizador. Romeu Golf Vitor para sequenciamento. Mantendo proa, mantendo 070 para o. Oscar Golf Kilo, informe velocidade que está mantendo. 70 para o 150, tem informação Golf. Santa Teresina 52, chegada a Mari, reduza 220 nós. Desça até o nível 050. 050-220-931-152. Papatango Romeu Golf Vitor, desce e mantém o nível 060. Copiou a mensagem do controle, vai manter PRO, limitado pelo localizador, Romeu Golf Vitor. Forte, mantendo PRO, descendo para o 060, Golf Vitor. Papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, desça para 3.000, correção. Mantém nível 040, proteção Vitor 368. Ciente, ainda mantendo 040, PRO 368. Papá, uniforme, Mike, uniforme, desça para 2.500 pés, ajuste no 015. Dá presente, voe pro Serra Vitor 368. 366, correção. Ciente, 366, 2.500 pés, 1.015. Passou, Serra Vitor 366, eu vou 1.398. 1.398, torre 1.8, decimal 6. Papatão Gosca, Golf Kilo, curva à direita. Proa 055, seu limite é radial 130 de Simbra. Quilo direita 055, limitado pela magnética 130 de Simbra. Proa leve sobre o campo. Trem baixado travado, gente, proa leve, vamos no treino 2. 0. Localizador, modelo Golf Vitor. 3455, Recife 1288, alterno 3325. 3225, obrigado. Acho que é Golf Kilo, ciente. Afirmativo, Golf Kilo 075, a Pro. Desça e mantém o nível 040, acho que é Golf Kilo. Golf Kilo 040. Localizador, modelo Golf Vitor. O meu Golf Vitor. Curva à direita, proa 140. Direita 140, Golf Vitor. Primeiros 90 metros, 10. Afirmativo. E também primeiro terço escorregadio quando molhado, ok? Muito obrigado. Você vai segui-lo conforme indicado? 155. O meu Golf Vitor, indicado. 1.620 agora, tá? O Golf Vitor, dá presente, assuma a navegação, proa de Duna. Proa de Duna, Vitor. Desça para nível 050. 050. Papatango, acho que é Golf Kilo, desça para 3.000 pés, ajuste 1.095. 3.000, 1.095, Golf Kilo. Romeu Golf Vitor, desça para nível 040. 040, Vitor. Uniforme Mike Uniforme, passando 3.66. Uniforme Mike Uniforme, desça para 2.500 pés, torre 1.8, decimal 6. 18 meses. 3152, atualizado nível 050, informe indicada. Ok, 050, estamos reduzindo para 220, não. Precipitação de passada. Sente, reportará no 372, uniforme aqui do Val. 0, Santa Teresona 52, tem outro limite para Renato? Afirmativo, limite a radial 270 de Salvador, Santa Teresona 52. 270 radial, limite 3152. Acho que eu vou segui-lo, confirma intenções. 1.07. Vai para a pista 1.07? Afirmo. Patango Oscar, Golf Kilo, dá presente, voe pro da rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste no 095. 1.500 pés na proa da rotatória, Golf Kilo. 86, 3:55. Nosso alternado é Aracaju. Passando 372, uniforme, Mike uniforme, trem baixado, travado. Gente, aguarde pista livre. Reportará. Aguardará. Romeu Golf Vitor, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.5. Reposto estabilizado na final. Romeu Golf Vitor, certo. Oscar Golf Kilo, chame torre, 1.8.6. Kilo, torre 18.6, obrigado. Chame táxi. Rosa Bianca, e o Puri chama na táxi, o TAN 3662. Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, mantenha a proa da rotatória, chame atingindo. Kilo. Proa 055. É 055, noite 09. Segue Alfa do Portarante da Júlia, chegou no 398. Avianca 6310, mantém o ponto de espera, pista 10. Certo. Uniforme, Mike uniforme, cabeceira deslocada 90 metros, primeiro terço escorregadio quando molhado, 1.80 graus, 1.1 nós. Cheque trem. Baixado e travado, uniforme. Autorizado pouso. Sete, autorizado pouso, uniforme. Para o táxi azul 407, Uno com 93 a bordo, 5 horas e 25 minutos de autonomia e alterna com fim. O azul 4071, táxi autorizado, Juliette, Alfa, esperadão no zero, chamada torre 1.8, decimal 6. Ajuste no 0.5, bom voo. Livre táxi via Juliette, Alfa, chama a torre 18.6, azul 4071. 3152. Tem 60.042, Terra Vista 3662. Atenção, Cruz 4000, propõe cancelar, prosseguir já. Uniforme, Mike uniforme, no solo 22, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219. Darwin, chame torre 118, decimal 6. Ajuste no 05. Gente, Charlie 2641. Após 2500 pés já presente, ajuste no 095. 2500 no 095, 3152, autorizado RNAF 10. Rotatória, mantém espera. Pátio 5 é BTA. Gente, ingresso inicialmente via Kilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio 1. 7, Kilo, pátio 3 e para pátio 1, reportará. O Oscar Golf Kilo tem a 17 à vista, né? Ciente, Oscar Golf Kilo. Cumpre a instrução anterior. Torre é o Romeu Golf Vitor. Catatango Romeu Golf Vitor, chame final normal, pistão 0, cabeceira deslocada, 90 metros, primeiro terço molhado, escorregadio quando molhado. Romeu Golf Vitor.